Previsão do tempo para fevereiro de 2023. Fevereiro é conhecido por ser um mês de temperaturas frias e chuvas, mas isso pode variar bastante dependendo da região. Para aqueles que vivem em áreas com invernos mais severos, é importante estar preparado para as condições climáticas desfavoráveis. É importante estar preparado para as possíveis chuvas e ventos fortes. Independentemente da sua localização geográfica, é importante ficar atento às previsões do tempo para o mês de fevereiro de 2023. De acordo com as previsões mais recentes, as temperaturas médias para fevereiro de 2023 serão ligeiramente abaixo da média para a maioria das áreas do país. Isso significa que as temperaturas diurnas provavelmente ficarão entre 5 e 10 graus Celsius, enquanto as temperaturas noturnas podem cair para abaixo de zero. É importante se preparar para essas temperaturas frias, usando roupas quentes e acessórios, como luvas e gorros. Além disso, é importante ter cuidado com o aquecimento, pois as temperaturas extremas podem ser perigosas para a saúde. As chuvas também serão frequentes durante o mês de fevereiro de 2023, com a maioria das áreas do país vendo mais de 15 dias de precipitação. Isso significa que é importante se preparar para dias chuvosos, levando guarda-chuvas e capas de chuva, e evitando sair de casa se as condições são muito ruins. Além disso, é importante ficar atento às previsões de tempestades, pois elas podem causar danos e interrupções no trânsito. O vento também será um fator importante a ser considerado durante o mês de fevereiro de 2023. As previsões indicam que haverá dias com ventos fortes, especialmente nas regiões costeiras e montanhosas. É importante se preparar para esses dias, evitando andar perto de árvores ou estruturas altas que possam cair, e mantendo-se longe de praias e áreas com risco de inundação. Além disso, é importante ficar atento às previsões de tempestades, pois elas podem causar danos e interrupções no trânsito. É importante mencionar que essas previsões podem mudar com o tempo e devem ser verificadas regularmente. Usando fontes confiáveis de previsão do tempo, como o Instituto Nacional de Meteorologia, você pode se manter atualizado sobre as condições climáticas e se preparar para qualquer eventualidade. Além disso, é importante seguir as recomendações das autoridades locais em caso de emergência climática. Em resumo, fevereiro de 2023 promete ser um mês de temperaturas frias e chuvas frequentes. É importante se preparar para essas condições, usando roupas quentes e acessórios, levando guarda-chuvas e capas de chuva, e evitando sair de casa se as condições são muito ruins. Além disso, é importante ficar atento às previsões de tempestades e ventos fortes. Usando fontes confiáveis de previsão do tempo e seguindo as recomendações das autoridades locais, você pode se manter seguro e preparado durante o mês de fevereiro de 2023. Em conclusão, é importante estar atento às previsões do tempo e se preparar para as condições climáticas desfavoráveis. Assim você poderá aproveitar o melhor do mês de fevereiro, sem se preocupar com as intempéries. E não se esqueça de sempre seguir as recomendações das autoridades locais e de fontes confiáveis de previsão do tempo.